Maria, no meu céu beijando o mar. As estrelas, suas outras, vem sorrindo e sai dormindo. Eu venho, meu amor, te despertar. Ai, como beija o mar, o luar, e o mar suspira e geme, treme, e no alto o céu sorrindo acorda, abre a janela e cela. Ai, como beija o mar, o luar, e o mar sospira e geme, treme, e no alto o céu sorrindo acorda, abre a janela e cela. Dorme toda a natureza, que beleza, vem unir a tua voz, a minha voz. Entre lírios, violetas, crisantemos, cantaremos, como dois infelizes hoje nós. Ai, como beija o mar, o luar, e o mar sospira e geme, treme, e no alto o céu sorrindo acorda, abre a janela e cela. Talvez amanhã encontres morta a tua porta, a visão que te amava no abandono. Irás ouvir dela que sou eu, por quem morreu, por hoje mal que te falava o sono. Ai, como beija o mar, o luar, e o mar sospira e geme, treme, e no alto o céu sorrindo não abra na janela e cela.